Testemunhos de verdade, tanto vão de mão em mão, que se perdem com verdade, porque ninguém nasce ensinado. O que aprendi já está errado. Não acredito passado. Dora Fidalgo convosco.